general, o comandante. Aqui é Jesus Cristo, então pegue sua cruz, amigo, e siga seu caminho. Eu não vou ficar parado vivendo no acomodismo, pois se Deus está ao meu lado, é com ele que eu caminho. Com toda a sinceridade proponho meu coração, nativa sempre avante, sincero na expressão. Jesus, não vi seu rosto e nem a sua imagem, mas eu já senti, conheci a tua verdade, que é que me invade e que me contagia na hora da aflição e nos momentos da minha ira. Senhor, te peço paz, calma e conhecimento, assim eu vivo a vida aqui com menos sofrimento. E muito obrigado por ter me libertado, me livrando e me curando dos laços do diabo. Eu jamais recusarei o preço que foi pago pela minha alma lá na cruz do Calvário. Tudo neste mundo aqui valerá um preço, mas Deus trará à tona de tudo que eu mereço. Pacifico e reconheço todo o meu sacrifício, o ritmo de vida que aqui tenho vivido. Pra mim nunca foi fácil e sempre mais difícil, mas na hora da angústia o meu refúgio é Cristo. Somente o Senhor aqui é quem me guia, sempre me protege, me consola noite e dia. Mesmo se eu andar pelo vale da morte, não temerei mal algum, estou com Deus e não com a sorte. Somente o Senhor aqui é quem me guia, sempre me protege, me consola noite e dia. Mesmo se eu andar pelo vale da morte, não temerei mal algum, estou com Deus e não com a sorte. Parado e refletindo, viajando em pensamentos, caminhando assim vou eu, analisando todo o tempo. O mundo tá cruel, impiedoso e violento, é somente Jesus pra acalmar o sofrimento. O ser humano pede escape, a alma angústia, não vejo piedade. Aqui ninguém te ajuda, a vida me fez viver em torno da insegurança. Por isso coloquei em Deus minha confiança, num mundo tão corrupto, onde é pouca esperança. Com a fé e persistência conquistamos a bonança. Ouço gritos de socorro em meio à multidão, vejo vidas caminhando sem uma direção. Se a vida é tão curta como dizem por aqui, eu que me decido que não quero a minha assim. Então eu peço a Deus forças pra continuar, pois se o tempo não para, eu não vou parar. Vivi por muitos dias em angústia e agonia, no meio do deserto procurando uma saída. Meus passos eram longos, minha cruz era pesada, parecia que comigo ninguém se importava. Jesus, que já sabia que era longa caminhada, pegou em minhas mãos e me guiou por essa estrada. Somente o Senhor aqui é quem me guia, sempre me protege, me consola noite e dia. Mesmo se eu andar pelo vale da morte, não temerei mal algum, estou com Deus e não com a sorte. Somente o Senhor aqui é quem me guia, sempre me protege, me consola noite e dia. Mesmo se eu andar pelo vale da morte, não temerei mal algum, estou com Deus e não com a sorte. Peço todo dia a Deus, sua proteção me guia, mais perto da verdade e bem longe da mentira. Falsidade, idolatria, tudo que serve ao engano, doença que destrói a vida do ser humano. Vai tirando todo o mal e todo o espírito da inveja, que toda vista grossa agora cai por terra. Sobre mim não tem poder o homem opressor, o dono da minha vida é somente o Senhor. Que um dia me mostrou qual é o meu valor, me guiou e me levou mais perto do amor, me dando uma vida nova pra viver, a chance do perdão pra poder me arrepender, garantindo meu futuro e o meu amanhecer. Vou plantando coisas boas para amanhã colher, ter certeza do que quero para não me arrepender. Um tempo pra pensar, podendo me entender, porque a vida tá passando, o bonde tá andando, o tempo aqui é curto, Jesus está voltando. Esta é a verdade que eu tenho para crer, Deus é meu refúgio, onde eu posso me esconder. Somente o Senhor aqui é quem me guia, sempre me protege, me consola noite e dia. Mesmo se eu andar pelo vale da morte, não temerei mal algum, estou com Deus e não com a sorte. Somente o Senhor aqui é quem me guia, sempre me protege, me consola noite e dia. Mesmo se eu andar pelo vale da morte, não temerei mal algum, estou com Deus e não com a sorte.